00. Ok, nosso FMS não está desatualizado, obrigado. Logo aqui, 63831, pode chamar a torre. 83, não chame torre, na frequência 18, decimal 95. 63831. Torre é o 3831, visual 10. 3831, não tem nenhum repouso, pistona 0, vento 180 graus, 11 nós. Autorizado pouso, vano 0, 2795, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, está autorizado o ILSX e reposta estabilizado o localizador. 2000, permanece ajuste, reposta estabilizado no localizador, 2795. 258. Papá Romeu Delta Papá Fox, chame centro Recife, na frequência 133.25, alternativa 125.1. 133.25.25, Borate. Bono 096, pronto com a Fortaleza? 0370 autorizado, decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Momo, Cogibo, Frutti e Upper do 1-9. 5112 transponder, controle 120 decimal 8. Transponder, controle por gentileza, cotege Momo Cogibo para si. Momo, transponder, para 096, correto, time para posicionamento. Solo, boa noite, está 3231. 3731, boa noite, táxi de Alfa, chamei a sua Juliette. Alfa, chamei a sua Juliette. Geral 9973, chame o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 35, decimal 3. 288353, agora. 4298, send to South of 51015. Leading ILS, final report, report step localizer. Descend down 2,000 feet, altimeter is 1015, clear ILS approach at 24298. Oceano R6310, tem ser aprovada 350, copia, aguarda a coordenação. Recife 350 autorizado. Decolagem na 1-0, curva esquerda, subida por Cajamo, Caju. Jumper do Lu 1-7. 5104 transponder, controle 120, decimal 8. É o 3.108, que é o motor de 3.108. Para posicionamento. Do Fóssil 98, do Speed 1809. Reducing 1809 to U4298. Sempre acertando o elevador 2795. 2795, torre na frequência 98, decimal 95. 95, boa noite. Fuca Jamo Caju, nível 350. Não é... Coindino, é o ácido da Conde. É para o espaço aéreo inferior. Cinco sem livre pouso na 1-0, vento no 90 graus com 12 nós. Baixado e travado. Autorizado o pouso, o 2795, agora baixado e travado. 09 autorizado, estima para o táxi. Autorizado. Taxi 3858, POB de 175, 3 horas e 20, alterna Teresina. 3858, à direita via Índia, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste na 095, bom voo. Direita em Índia, 1095, 3858. On final approach, runway inside, just do 4298. Do 4298, tower, 118.95. 118.95, Azul 4298, bye, so long. Salvador, boa noite, 3306. 3305, boa noite, na proa de Mari, prefeito para a chegada Mari, descendo ao 050. Chegada Mari para o 050, 3305. And my vacated number 2 for Lenny. Stand by, 0498. Mantenha ponto de espera aguarde na 3858. Ponto de espera 3858. 2795 no solo aos 46, livra direita, chame solo 1211. 211, 2795. Número 19, para o saco. 9795, boa noite, taxi via Alfa Kilo 43, posição indicada é a 3, acho que é até o finalizador. Alfa Kilo 43, posição formando 03. 03. 7 ou 2, 7, 9, 5. Ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, até 3858. Portugal 019, call cadente, call 4962, flight level 060. Cadente, bom formado, flight level 060, aeroportal 019. Tá, 3254, sem nível de decolagem da 10, vento 180 graus com 119. Vento de decolagem 10, tá 3258. Good evening, taxi via Alpha, maintain position before Juliet. Roger, taxi via Alpha and hold short of Juliet, that's 0429. No 096 ali, mantenha no 0. 2858, decolou 51 no controle no 208. Obrigado, Amaral. Olha, Alfa 3258, na sua escuta, cruzando em 2000 pés. 3858, contato radar, subindo para o 350 via Momo. Via Momo, 350 em ação, 3858. Agora não quero. Desça para 2000 pés, o ajuste é 1095, está autorizado ILSX sem reposta, estabilizado, localizado. 2000 no 05, reposta está estabilizado, 3305. Controle 863, pode passar a bomba, pode ficar lá? 6313, está autorizado. O 1-0 da Venha, livre decolagem da 1-0, vento 1-8-0 graus com 9-9. Livre decolagem da 1-0, gol 1-0. O 3-3-0 está liberado da gestão em TAP. 3305, cancelada a restrição de altitude e tá. Ok, cancelada a restrição de altitude e tá. 3305. Boa noite, Guarulhos, nível 340 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da EL, Leda Motiva, via Upper Zulu 1-0 até Taubaté. 51-16, transponder, controle 120.8. A meia, contato radar, subindo para o 370, via saída Momo. Via saída, sobe 370, 096. 85 correto, para funcionamento. A 63, 13 após bom, e a redução é o número 2 na aproximação. Agora a redução outra. comando 3305, autorizado de LS, positivo, reportará estabilizado. Controle 3305. 3305 está autorizado e LSX tem reporte estabilizado. Reportará. Três oito cinco oito, chame centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 126.85. Recife 2545, confirmada 2685, até 3858, siga pra nós. É 3-1-3, prossiga na descida para 2000 pés, autorizado ILSX, reforço estabilizado, localizador. Para 2000, é 3-1-3, autorizado, reforço localizador. Portugal 019, send it 4,000 feet, turn 8-1-0-1-5. Send it 4,000, turn 8-1-0-1-5, Portugal 019. Estabilizou 3305. 3305, chame torre na frequência 118.9. 1895, 3305. Boa noite, está 3305. Boa noite, 3305, cheque 30, livre pouso na 0, vento no 90 graus com 10 nós. Estimativo, livre pouso na 90, 3305, baixou e travou. Pista está seca? Afirmo. Certo. 4526, 85, gol 1096. Autorizado a chamar táxi, 6-3-0. Sané 6-3-1-3, chame torre na frequência 1-1-8, decimal 9-5, bom pouso. Muito obrigado, Torre 3563, na frente, beleza? Torre Salvador, boa noite, Oceaner 63, Luna 3, Luna 3, é o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Sim, 63, Luna 3. Portugal 019, 2,000 feet, clear ILS, final report, status localizer. Shining 2,000, clear ILS, and report localized established, Portugal 019. 102, livre à direita, 1211. 205, no solo 02, livre à direita, chame solo em 1211. 211, boa. Oceaner 6303, vento 170 graus com 99, tem livre pouso na 10. Pouso autorizado, Oceaner 6303. Boa noite. A posição 3, quente do pushback é do Oceaner, líder aeronave se aproximando da Juliette para o Cuxeta na 3815. A fase de táxi da aeronave da Oceaner está autorizada, só 3815, chame pronto para táxi. Ok, após o início do táxi do Oceaner, eu vou chamar o táxi do 3815. O 3305 já autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 3305. Oceaner 6303, no solo 04, livre à direita, 1211. 6303, livre à direita, solo 211, Oceaner 6303. Confia nela, sua autonomia? É 3-1-0, à direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-5, bom voo. Paulo Salvador, outra 63-1-3. 63-1-3, boa noite, táxi via Alfa, mantém antes do Juliette. Boa noite, Alfa, antes da Juliette, 63-1-3. 0 graus com 10 nós. Está iniciando o 3-2-3. Quente. localize established runway 10, é Portugal 019. É Portugal 019, complete final approach. Contactar a frequency 118 decimal 95. Complete the approach, power 118 decimal 95. É Portugal 019. Boa noite. Boa noite. Duque Salvador, boa noite, era Portugal 019er. Salvador, boa noite, Air Portugal 019er, use 7 miles, runway 10. Portugal 019, boa noite, continue approach and stand by runway vacated. Roger. B303, não tem a posição, suporta o serviço ao 03, aeronave realizando pushback no setor. Portugal 019, check and gear, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 10 knots. Também 310, contato radar na decolagem saída PUCA, serviço de vigilância, sobre o nível de voo 350. PUCA 3815 com 1251 a bordo, 4 horas, Serra Bravo, Golf Lima. Tende Alfa, considero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 5, bom voo e boa noite, na 38 no 5. Obrigado, bom trabalho. Direita, Índia Alfa, considero no 0, 1895, 14, 3895, 0, 05, resultado. Na 315, Juliette, portão 04. 1211, obrigado, boa noite. ground, lower Portugal 019, will you? Yes, 019, approved taxi by Alpha, come before taxi Juliet. Okay, by Alpha, we'll call you approach Juliet, Portugal 019. Azul 2782, identifique, leitura de mares, chegada a mares, chame grau de descida. Quando mares, na pronto, 3895, a linha decola pistão 1-0, vento 190 graus, 1-0 nosso. 190 com 1-0, a linha decola 1-0, 3895. 09, please turn off your transponder, your squawk. 09. Chame 3190, sempre autoriza apoio de Aracaju. Aracaju! Uhul, 6310! No 5, decola no 4, controle no 208. 208. Dois Salvador, está 3895, mil pés, da Elfleta. 3895, contato radar na decolagem. Saída da Elfa, pode manter o de voo 340, permite de vigilância. 3895. Proceed your taxi by Juliet to stand 11, Portugal 019, 19. By Juliet to parking position 11, Portugal 019. Juliet 019, Portugal 019. do 2782, né, se manter o 050. 50, autorizado. Seis no zero, chama Centro Recife. Frequência 12545, alterno 2685. 2 duna, tudo. 4 duna, amém. Azul 4235, acende identificação. Chegada a ponte, desce a 4 mil pés, ajuste no 095. Foi 782, desce a 2 mil pés, ajuste no 095. Resposta estabilizada na final do ILS. Porta lá na final do ILS da cidade, no 2782, deixando para 2. São 38 no 5, chama centro Recife. Frequência no 33, 25, alterno 251. 3325, 251, 3825, abraço. Interceptando o curso do localizador, o Azul 2782. 2782, complete aproximação final, chame Torres, frequência 118, decimal 9. Torres, 1895, obrigado. Torres, Salvador, Azul 2782. Azul 2782, continue a aproximação, informe visual com campo. Portará visual. Avistou com 1.500 pés, Azul 2782. 2782, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 0 graus, 109. Ciente, livre pouso, é 180 com 10 nós, o vento? Afirmo, 109. Copiado, livre pouso, 109, 2782. Alfa, 4 para a cópia Guarulhos. No 3, Guarulhos copiou 360. 360, 6313. 3 no 3, Guarulhos 360 aprovado, resolou no 0, setal patente, tango bravo eco, após conforme. Recolador no 0, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5126, controle 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, nível 360, Upers Luno 0, Taubaté, Santa Conforme. Decola da 1-0 com curva direita na saída da El, após Leda e Mostra. Controle 1208, no transponder 5126, Ocean Air 6303. 7-6303, portão 4, chame pronto. Vai, chama pronto, 6313, obrigado. Azul 2782, solo ao 31, poderia confirmar a condição da pista? Ciente, ao livrar no 211. Obrigado. 211, tá. Thank you. 782. Boa noite, via Alfa. Quilo, parte 3. Parte 3, não tem ainda posição. Fica atento ao balizador. Alfa, quilo, parte 3. Salvador Azul 4235. Siga. Está autorizado o procedimento da X-ray? Tive descida 2000 pés, Azul 4035. 4235. Está autorizado, não precisa para ver o processo. Dada para final e aliança autorizada. Siga. Salvador de todos aqui, o Mike Hotel Yankee, com autorização para revogar aqui a aeronave da ponte número 7. Até a posição remota número 3, parte principal. Na ponte 7 do parte principal, é isso? Para a remota? Afirmativo. Da ponte 7 do parte principal até a remota